Qual que é a fita que você fica me ligando e me marcando no Facebook? Caralho. Ela ficou maluca depois que eu fui embora. Contratou detetive pra me seguir mundo afora. Ela abriu a porta, caí na armadilha. Essa mulher é louca, parece da polícia. Ei, mina, me deixa em paz. Vai viver sua vida, na minha tem mulher demais. Eu tô suave, sem drama, você passando um veneno. Todo dia uma na cama, todo dia você me enchendo. E eu tô com as mais me infetar do baile. Cavou, enquanto rola um freestyle. A minha segurança não deixa passar nada. Pra que crave magar se eu tenho ex-namorada? Ela ficou maluca depois que eu fui embora. Contratou detetive pra me seguir mundo afora. Ela abriu a porta, caí na armadilha. Essa mulher é louca, parece da polícia. Ela é pior do que investigadora. Meteu o pé na porta, entrou na voadora. Eu liguei o Tom, me tira daqui. Senão o Dom vai virar sushi. Tem roupa por todas as partes. Ela é ardente, igual a temaki. Incontrolável, digo inabalável. Se eu virar desenho, ela compra as ações da Marvel. Até me seguir, ela segue. Quer o meu RG, o meu CEP. Quer até o meu bumbi, o clap. Sem falar no jet ou de back. Solta trap, lança trap. Fazendo dinheiro, igual Star Trek, bitch. Desci pra Ubatuba com a nave cheia de Chegando no motel, só podia ser loucura. Uma, duas, três, todas me atacaram de uma só vez. É a força-tarefa, maldito ciúme, coisa de ex. Que não deixa em paz, quer sempre mais, virão rivais e vem atrás. Ela sabe que o Dom não presta, tô sem paciência, não testa. Eu não acredito, eu fui rastreado, ela encostou na festa. Sempre me procurando, sempre observando. Se eu tô com outra gata, ela chega arrastando. Ela não se controla, quer conversar lá fora. Demorou, pode pá, vamos lá se for agora. Ela ficou maluca depois que eu fui embora. Contratou detetive pra me seguir mundo afora. Ela abriu a porta, caí na armadilha. Essa mulher é louca, parece da polícia. Ela ficou maluca depois que eu fui embora. Contratou detetive pra me seguir mundo afora. Ela abriu a porta, caí na armadilha. Essa mulher é louca, parece da polícia. DJ King cut a track, my nigga. Ela se lembra e sente falta, liga na tenda e virou a cara. Esse é meu jeito, cheio de marra, dólar no bolso e euro na mala. Eu não tenho culpa se você meteu o pé, agora já passou vários mano etiqueta. Tô fazendo o que eu faço de melhor, área VIP muito louco de cavô. Você sabe, eu não tô só, vestido elegantemente. Mas quando penso que não, ela brota na minha frente. Delícia como sempre, mas age como louca. Passado é passado, se passou fica de boa. Na moral, chega na moral, na banguela sobra aquela se não passa mal. Agindo como antes você paga um pau, só me lembro de você fazendo oral. Deitada na suíte só gastando grana, eu não corro do dinheiro com as garota insana. Você não me entendia, mas tava na fama. Quer saber ficar pro cê essas 500 gramas.